desejo o beijo do olhar. Desejo a sua boca em mim. Faz de um momento imensidão. Quando me perco em suas mãos, traz essa vida mais pra cá. De perto eu vou te acompanhar. Desejo o cheiro e o paladar. Desejo teu desejo ao acordar. É tanto prazer que vira um som. Pode cantar. De coisa que não se diz, que é muito mais que bom. Muito mais do que eu podia imaginar. Yeah, yeah, yeah. É tanto prazer que vira um som, na, na, na, na, na, de coisa que não se diz, que é muito mais que bom, é, é muito mais do que eu podia imaginar. Oh, yeah. Traz essa vida mais pra cá. Te acompanhar, desejo o cheiro e o paladar. Desejo teu desejo ao acordar. É tanto prazer que vira um som de coisa que não se diz, que é muito mais que bom. Podia imaginar. Oh, yeah, yeah, yeah. É tanto prazer que vira um som, na, na, na, na, na, de coisa que nem se diz, que é muito mais que bom. É muito mais do que eu podia imaginar. Cantam comigo esse refrão, hein? Vai! É tanto prazer que vira um som, na, na, na, na, na, de coisa que não se diz, que é muito mais que bom. É muito mais do que eu podia imaginar. Oh, yeah, yeah, yeah. É tanto prazer que vira um som de coisa que não se diz, que é muito mais que bom. É, é muito mais do que eu podia.